posso mangiare un uovo se mi faccio usare queste altre.

442 no solo, 46, chame 219. 309, 442. Polícia 08, tráfego avistado, pistola 0 foi autorizado, vento no 40 graus, 129. Tudo em pouso, pista 10, está baixado e travado, polícia 08. É bom, é. Como você é por fazer o. Por favor. 1 no 40 graus, 109, pista 90, pouso cruzado. Arriba e pouso na 10, Xenia 6320. Controle, boa noite, boa tarde, eu sou 3805. 3205 boa tarde, com a parte radar. Se você tá no meio de 340, pode ver de meu pai autorizado direto ao Leda. Aqui uma foto de direto ao Leda, tá 3845. Approach, I'll report when they clear. Have a traffic helicopter on final running on 72 land above threshold 17. Left side on final. Okay, we have the traffic on the schedule with the 771. O Guardião 07 confirma ainda a emissão nesse centro de urgência que eu trouxe o Gui pro Pátio Curé. Mas vamos seguir direto pro Curé. O Guardião 07 está na nave na final do ano zero, nesse tipo que foi disparado sobre a cabeceira no 7, confirma, é necessário prosseguir de imediato Curé. Negativo, posso aguardar o pouso da aeronave, sem problema. Guardião 07, pouso parado, cabeceira no 7 autorizado, entrou no 40 graus, 1 no norte. Estou prosseguindo então, pouso parado, 117. 08, autorizado cruzamento imediato, destino 028, para até. Corredores, se posso marcar a visão com o campo. autorizado ingresso via pista, taxiamento sobre a mesma, reporta alinhado e plano terceiro no zero. E aí, pedido de contato sobre a pista, porta dentro do solo na frente. 2781, fala 56, direita, solo, 2079. Direita, 2079, 27, Complexo de velocidade para 2, 09. 1964, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite radial 300 Salvador. Início, ANF 035, 300, limite de Salvador, voo 954. Voo 1964 para o 025. 025, 954. Voo 2008, cancelamento de restrição de altitude, desce para 4.000 pés, ajuste 1.018, reduza para 2.0 mais. Reserva 4.000, cancelamento de restrição de altitude, bom, entre os voos 2.008. Reserva 5, pode descer para 2.000? Afirmo, chamada 3.15, autorizado sinal e lança 3. 2.6315, livre da restrição, autorizado direto aqui dentro. Vitor, meu Deus, autorizado o Mac, com o baixinho. Serão só 03, o corte na dele, frequência, o meu Deus. Passando Vitor 1 de Juliette, chame Torres, 118 do sinal 95. Sou instalador para Passando Vitor 1 de Juliette. Instalador para Passando Vitor 1 de Juliette. Vitor 1 de Juliette, autorizado, sinal no 7, eu posso bem lá. Voo 964 para o localizador, curva direita para o 065, desça para 2 metais autorizados, sinal e alerta que seja para estabilidade. Voo 2008, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite radial 300 Salvador. 0025, limite o 300 Salvador, bom, 300. Boa tarde, Alfa Cereiro 2231, informação Charlie. Cereiro 2231, boa tarde, autoridade de chegada Bonal de Ana, reporte para a descida. Bonal de Ana, reporte para a descida, possibilidade de impacto. Cereiro 2231, inicialmente mantenha a Bonal de Ana, número 4 na aproximação. Certo. Cereiro 2560, chame Centro Recife, 128 decimal 35. Ao término 1235, 1238, Salvador, boa tarde, Azul 9068, informação Charlie, já a descida. Azul 9068, boa tarde, autoridade de chegada a mão, deixa para o nível 060. Amanhã 060, 9068, procedimento em 11, por gentileza. Promessa de 160. Obrigado. CS 964. Bolo 964, completo sinal, chama torre, 118 do sinal 95. 295, boa tarde. Boa tarde. 0008 para o localizador, curva direita para o 055, deixa para 3.000 pés inicialmente, a gente chama 08. 3.008, direita 055, bolo 008. 908, 6355. Passagem, bom 964, duas milhas de dona GLS da 10. Bom 964, boa tarde, número 2, número 1 da 1 milha, é cabeceante, fala aí, pistaleiro. Aguardo, 964. O Freio Gilete mantém-se espera sobre a arrimada, aguardando novas instruções, tem 3 aeronaves já se confessam para a pouso. Eu mantenho espera, aguardando instruções de Freio Gilete. Passada do 2231, desce para o nível de voo 070, mantém escada do 230 mais, número 4 na aproximação. 070, 230, está limitado, passada do 2231. Olá, Leão 41, boa tarde, autorizado de chegada a Bonfi, desce para o nível 070, redução de velocidade 240 mais, número 5 na aproximação. 2409, desce para o nível 070, redução 240 mais, número 5 na aproximação. A outra pista está liberada, Olá, Leão 41. Atenção no Cajador 2008. Cajador 2008, aguarde os transferentes de comunicação. Cajador 2008, 10, direita solo, 2019. O funcionário é 315, 2019? Sim, graças. Chato aqui, 2109. Aí, 2109, 2103, estou não. Fazer mais um 9068, redução de velocidade 2109. Confira para 9068. Fazer mais 9068, redução de velocidade 2109. 2109, obrigado. 2008, tablete sinal de chama torre, 118 do sinal 95. 2.835, veteração para sinal IOS, curva esquerda, proa 210, limite localizador. Da manhã 200, proa 85. Afirma? 1.85, 85, precisa manter a proa 200 para evitar formação. Bom, se reparte ao término do desvio, chegou 1.885. Ok, reportarei o live. 3185, deixa parar 3000, ajuste chama 018. 3018, agora o foi 19068, deixa para 4000, ajuste chama 018. 4000, 018, mais 018. Passaria 4, só usando 2, direita, célula, usando esse manual 2, 1, 9, vai levar, boa tarde. Tem condição de manter a proa 210? 210, sim. Esquerda na proa 210, limite ao localizador, aguarde o último vetor para interceptar. Gente, eu vou 1985 na proa 210, valeu, 87. Boa tarde, autorizado chegada do Nadiano, lista para o nível 080, redução de velocidade 2409, número 62 na aproximação. Azul 9068, está no final de Salvador, 119, décima 8. 1198, 9068, boa. Salvador, frequência 1-1-9-8. 19-8-2-2-3, né? Zero com oito. Quatro zero, zero, um, oito. 13560, autoridade de chegada do Amazônia, desça para o nível 090, redução de velocidade 240 mais, número 7 na aproximação. Estacionamento 141 na operação para sequenciamento, curva direita para o 225, limite radial 280 de Salvador. Direito 280 aqui em Salvador, não, padrão. Estacionamento 141, desça para o nível 050. 50 agora, não, padrão. Com a esquerda, executado. Com a esquerda, na prova 160, aguarde o último. 60, 168, segue traço de posição de 11 horas, 9 milhas, um banho de 737, cruzando 2106 em Bicicleta. Entra na pilota de queda, 0 milhas. Com a 165, com a esquerda, prova 135, direto para 2006, um salve sobre isso. 352, mil portaria, boa noite, 85. Motor de Salvador, batalha, Xené, 141, boa na prova 250. Xené, 141, desse mantém a nível 050, mantém a prova 2231, a operação da praça de pensamento mantém a rua 035 limite localizado. 968, desça para 2006, em chama estabilizada na final e eletro. 2000, chama estabilizada na XP, 9068. 441, pode ir 10 graus à direita da formação. Tem condições de curva à esquerda para o 215? Ah, negativo, vai entrar bem dentro do CD, patrão. Motorizar de direita, reporte quando tiver constante com várias esquerda, 6141. Já, 5 quilos máximo, breve. 42231, desse mantém a 3 no 3, ajuste 9018, segue traço de posição de 1 hora 7 milhas, com o número sudeste, sudeste, um ATR 72. Afiante, cadê o 73000, passando a 2231, tem a zona de casa. 1985 chama tudo, frequência 1-1-8 desse 9-5. Confirma, é a torre por 1985? É, pessoal, em Salvador, frequência 1-1-8 desse 9-5. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde, 1885. 1985, boa tarde, os pistolos 0, vento 150 graus, 1-0 graus. Tem repouso 0, 1885. Esquerda na proa 2-1-0? Chama, tio. Esquerda na proa 2-1-0, desse mantém a 4 no 3. E o meu 1-4-1. 5-0, 4-0-0-1. 4-1-5-4, desse para o nível 0-0-0. 0-0-0-0. 4-3-5-6-0, desse para o nível de voo 0-7-0. 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 M141, redução de velocidade em 909, isso mantém a 316, aguarde o último retorno para o localizador. 190, 3000 aguardando, não quatro. Momento, com o esquema da proa 360, limite racial 300 de Salvador. Salvador, boa tarde, o Azul 9068. Ah, foi ali. Azul 9068, número 2 para pouso, número 1 da 1, beleza, do Catuceiro, Samara que está ali. Está no pista livre, 9068. Para o localizador, curva esquerda para 130, desça para 2000 pés em forma estabilizada. 130, 2000 em forma maravilhosa, quadrão. O tráfego protege na aproximação até essa distância, agora com 140 de ground speed em redução. 7, 1, 4. 0, Luz Unas para 9. Direção, devo 9 agora. Central 154, tenho direita pelo 090, guarde o último vetor para o localizador. Direita 090, guardando o último vetor para o localizador, já sei o que eu faço. 2.003. 2.003 com 001. Seguindo. Ok, avanço 9, 2.230. 2.209. 227. Lá 326, boa tarde, autorizado chegada do Amar de Lula. Vista para o nível 070, redução de velocidade 2409, número 7 na aproximação. Lá 3154 para o localizador, curva direita para o Lula 30, vista inicialmente para 3000 pés, o ajuste é 08. Colando 30, 3, 10, 22, 3, 1, 4. 3560, curva à direita para o 070, deixa para 4000 pés e deixa na 08. 0, 4, 5, 5. Recebe 23400, boa tarde, autorizado, sem identificação, autorizado chegada a Bona de Lona, reparte para a descida. Hoje é o Bruno, só os 2-1, direita, solo, Luz Unas para 9. 2, próxima direita, 2-1-9, passareto, 2-2-3-1. Zona 54, completo de redução de velocidade 2009. 109, 3050, completo de redução de velocidade 2009. Uno 50 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizando pouso, pista no zero, confirme o vento com a gente, né? Uno 50 graus, 10 nós. Gente, obrigado, Sérgio Zero. Programa 104, revisa para aproximação, complexo sinal de chino torre, 118 do sinal 95. 1895, tá 3054. Tem 3560, completo sinal e aguardo transferência de comunicação. Tem 3560, prosseguir para 2 no país. 2 no país. 4 mil, da zona visual. 1 mil, fechando torre, 1 mil, do sinal mais. Já 45, desce para o nível 060. Eu tenho espera sobre a CEASA com as instruções que vão lógico. Ah, deixa eu parar aqui, não vai. A gente chama 08. Passarelo 2234, cancelado de instrução de altitude. Passarelo 2230, cancelado de instrução de altitude. Deixa para 4000 pés, a gente chama 08, redução de velocidade 2009. 4000 pés, livre de velocidade, reduzindo para 200, confere. Afirma. Solos 34, livre à direita, chama solo 219.